Quem tá passando é o bonde, All Star Bitch. Make money, money, exterminando o falador. Sou o King Kong, pra ficar mais insano flow. Fumaça no bong, ah, os moleque é zica, tio. Terroristas no microfone, click and play, explodiu. Pode mudar mais barreira que a gente rompe. Ah, dois monstros, o rap e o funk. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Quem tá passando é o bonde, as novinha fica louco, os comédias se escondem. Sucesso é pros ousados e a gente faz por onde. Fala mal, mas atrás de um PC qualquer cuzão é homem, Nash. O meu silêncio já responde, se não tá com nós já pego doido que nós vamos longe. Sou tipo Superman, enxergo além do horizonte. Eu sou uma fábrica de hits e dessas eu tenho um monte. Passando é o bonde, pode entrar quem quiser. Não me importa qual seu nome, seja Maria ou José. Raça, cor, como for, homem ou mulher. De onde cê vem, onde cê morou, quem que cê é. Pra mim já é, sou mesmo família sem acepção. Dá no pé, vai voltar de ré se for alemão. Faço da fé, mané, degrau pra poder sair do chão. Sorte comigo, nem é nos rolé, corta pro malas vilão. Mocha vão, fião pelas ladeiras do pelo vivão. Luz, câmera, ação, tapa, tapa, tapa, tapa. Axé pra ele, samba, capa, nós, rap pesadão. Quem tá passando é o bonde, arrastando multidão. É, vão dizer que é só moda, que é só pura emoção. Só que quem tá de fora não joga, só presta atenção. Fica a dica, se joga na pista, faz que nem fez sua mina. Veste a camisa dos moleques, é zica, joga a mão pra cima e grita. Se liga que quem tá passando é o bonde, All Star. Tipo tsunami, então não fique parado na pista que os moleque é zica. Se quer um conselho é melhor abaixar a sua crista. Ficam de caô, não fazem nada. Toda a sua existência não vale metade da minha caminhada. Tipo terremoto, treme tudo onde nós passa. Quebrando as regras igual nós, não há quem faça. Quando os nego passam falam mal, eu percebo. Mas cara a cara paga um pau, engole seco. Nosso sucesso incomoda tipo um cisco. Recalque é pra otário, pelo amor para com isso. De nave com os parça pra balada, vamos curtir. Em qualquer festa com os nego cola, hahaha, é VIP. Tô bem demais pra dar moral pro que tão falando. Zé Povinho é mato, sai da reta, o bonde tá passando. Okay. Ah, DH, DJ Mal.